O que é a felicidade? Nós atribuímos felicidade à nossa percepção sobre as coisas, quando elas nos agradam, nos dão prazer, pelo resultado que nós alcançamos nos nossos atos. Ou pelas respostas que o mundo nos dá, porque a todo momento nós estamos nos manifestando, colocando coisas para fora, jogando coisas para esse mundo, e ele nos responde. Muitas vezes não gostamos das respostas. Muitas vezes recebemos aquilo que não queremos. Lá no Antigo Testamento, num dos livros, foi dito que a felicidade não é deste mundo. E logo depois, ou bem depois, veio Jesus e nos afirmou que o reino dele não é deste mundo. Sempre que nós baseamos essa nossa felicidade nas coisas desse mundo, nós nos decepcionamos. Porque a todo momento nós estamos projetando e através dessa projeção nós nos frustramos. Porque os outros não agem como eu quero que eles ajam. Porque as coisas não acontecem como eu quero que elas aconteçam. Então as coisas do mundo realmente não trazem felicidade. Quantas vezes nós desejamos alguma coisa e não alcançamos essa coisa que desejamos? E por causa disso nos sentimos infelizes. Quantas vezes nós desejamos alguma coisa, alcançamos essa coisa e logo após o encanto desaparece? E voltamos a nos sentir infelizes. Porque nós estamos projetando mais uma vez a nossa felicidade no que é material. E o que é material fica no material. Todos nós sabemos da imortalidade da alma. Todos nós sabemos que quando desencarnarmos, o material fica. E só levamos o que temos dentro de nós, as conquistas espirituais. É preciso que eu aceite e que tenha o propósito de aprender com todas essas contrariedades, que eu deseje verdadeiramente compreender e me colocar à disposição para o trabalho que essas oportunidades diárias me apresentam. Se eu conseguir fazer isso, eu vou me sentir feliz. Eu preciso cultivar a tolerância, a paciência, a serenidade, porque são virtudes imprescindíveis para qualquer lugar onde nós estejamos. A felicidade, ela está nesse mundo. Quando nós entendermos o que que é a vida, quem eu sou e o que é Deus. Fiquemos em paz e que assim seja.